Ponto relativo ao Programa Municipal de Incentivo à Natalidade. Em 31 de dezembro de 2022 existiam 386 crianças apoiadas pela prestação mensal de incentivo à natalidade, mais 7 que em 2021 e mais 25 que em 2020. O número de crianças apoiadas tem vindo a subir, registre-se desde há vários anos consecutivos. Ou seja, já beneficiaram do apoio do programa cerca de 864 crianças, de acordo com os dados dos relatórios. Esta não é uma medida de ação social, portanto, não se trata de uma medida de apoio a famílias carenciadas, isto é, políticas de apoio à família, portanto, o apoio é feito independentemente dos rendimentos. Portanto, estes apoios não é só para famílias carenciadas, é um programa de apoio a todas as famílias com crianças durante os 3 primeiros anos de vida. O Programa de Incentivo à Natalidade é um programa municipal financiado pelo Orçamento Municipal e que investiu, desde o seu início, 1 milhão e 75 mil euros no apoio a famílias com crianças nos três primeiros anos de vida. E isto é importante. Dizer que este programa está divulgado nos pontos de difusão e de acesso a todo tipo de famílias. Em 2015, acederam a este programa 213 crianças e em 2022, 386 crianças. Houve um acréscimo de 173 crianças que acederam neste intervalo que está no relatório. É uma medida de apoio à família de sucesso, é muito útil, apoio pecuniário com despesas feitas na economia local, à exceção de determinado tipo de despesas médicas que podem ser feitas em médicos de especialidade e muitas vezes são feitas fora, mas genericamente foi 1 milhão e 75 mil euros, são 122.500 euros em 2022 que foram, portanto, dedicados, foram entregues às famílias nos 3 primeiros anos de vida das crianças, e este é um aspecto importante a relevar.